Beck tá bom pro caralho, velho. Fala, mano, tranquilo? O que você manda? Aí, Xandão, se liga só, mano. No peão, vamos aí, a vida se vive hoje. Se divertir, curtir, tipo embalo de sábado à noite. Sem muita fita pra quem quer diversão. Qualquer coisa é bem melhor que assistir televisão, né não? Sexta-noite, na rua é o mundo, liberdade pro rolê. Pra respirar um ar puro, vamos que vamos, celular tá na mão. 9995, vamos aí, Xandão. Tentei ligar, passar mensagem de novo, sem crédito. Gastei vendo foto, mulher pelada, fala sério. Hoje é sexta, tá tudo pela horte. Depois de puxa ferro, ducha, mudo naipe pro sacode. Vou de jeans vasto, camisa de malha, Adidas no pé, flagrança, caiaque, é antifalha. Uma nota de um real, um chiclete de meta. À noite é uma criança, uma caixinha de surpresa. Olhei no espelho, dei um close, pido sinal da cruz. Chave no bolso, benção, mãe, beijo, fui. Leva um casaco, menino, tá vindo frente fria. Bota por dentro da calça, ajeita essa camisa. Tá bom, mãe, cruzei o portão, já era. Documento no bolso, soldado pronto pra guerra. Tchau, rumo, asfalto, missão, captura rapidinho. Morro abaixo, todo santo ajuda. Não, assim não, quero ver desvelar. Desloco toda vez, pela filho, vai fechar o chão. A rua tá bombando igual o show do Bruno Marrone. 90% mulher e 10% homem. Dos 90%, 85% é puta. Dos 10%, 5% é filha da puta. Saber enxergar, saber sair é necessário, é fundamental pra se divertir. Aí 746, bairro Cascatinha, uma pá de mitidinho, a boy Patricinha. Descemos pra Olaria, clube da torcida. 30 minutos cravado, primeira briga que fita. Vamos pro centro, ainda é muito cedo. Eu fico mais tranquilo, claro, ambiente neutro. Chego na humildade, mas sempre é assim. A noite tá assim de sangue bom, e o topo de Zé Polvin. Paissandu, Ponte Bittencourt, avenida, saída do xadrez, porrada do outro lado da pista. No posto, uns carros rebaixados, um Opala, Chevette, golpe preto turbinado. Halloween, encontro do universitário, quem sabe? No peão, a gente cola lá mais tarde, certo? É cortesia de penetra, recado de patricinha snob, que depois de uns drink perde a linha. Na praça tem mubuca, barraca, música ao vivo. Nada que me atraia, que agrade o meu ouvido. Pra quem gosta tem forró, nasce e de boa. O ponte badalado da cidade pros coroa. 10 conto a entrada, caro pra caralho. Também aqui é uma rata, mulherada tá regado só no talo. Hip hop é claro, a moda, top do momento. Na boate, carro, playboyzada, lava alma com whisky, Red Bull. Vai pra casa de pajeiro, vai tomar no cu. Rolou uma mina loura, linda, vestido preto. Paguei uns drinks, depois de 10 minutos, beijo, um beijo. Uma furada, na hora da saída, você me leva em casa, aonde tá seu carro? Aham, maneiro, faz o seguinte, espera aqui que eu vou dar um pulinho ali no banheiro. Não devo nada pra polícia, é o seguinte, amigo. A rua sem patamo, fica um clima mais tranquilo. Pode vir que eu tô lindo, aí ouve só. Desce do carro fazendo favor. Não é a minha cara, treta, arma, droga. Eu curto rap, vai zoar, é o que ensina a minha escola. Pago pau pras mina, tipo Patricinha, que passa o ano todo malhando na academia. No carnaval é rainha da bateria. Destaque no TV com Chico mostrando a calcinha. Linda, conselheiro, tem funk no alunão. Bota a cara, uma serva no bar do Durão. No peão, pra mim, não tem espaço. Treta, arruma briga, programa pra otário. Tanta mina dando mole, é só botar no encaixe, escolhe. Tem morango, baunilha, chocolate. Tudo tudo mercenária. Eu sei qual é o esquema, de carro, de moto rola. Sem problema, eu seguro a onda, eu não me iludo, ela joga o cabelo. Eu respiro fundo, nego, mulher da mole. Eu sei bem que é isso, se minha mina descobre, vixi, eu sou fudido. Não, assim não, quero te dizer não.